Você está ouvindo Dragões de Garagem. Howdy, folks. Welcome to DFW. Estamos começando mais um episódio do podcast Dragões de Garagem. Aqui é o Luquinha, diretamente de Florianópolis. E nesse episódio eu vou ver se eu tenho chance nessa, talvez, segunda profissão plano B aí. Vamos ver. De Brasília, aqui é a Tupá Guerra. E o mais próximo que eu acho que eu cheguei de tocar coisas na vida, tocar instrumentos musicais, foi querer tocar bateria e harpa quando eu era criança. Bateria e harpa, exatamente. Era um dos dois, assim. Não tinha uma regra, assim, qual dos dois que eu queria. Mas aí os dois eram meio grandes e caros e não aconteceu. Eu sou o Eric, falando de Curitiba, no Paraná, diretamente do Laboratório de Acústica. E eu sou o cara que mexe com o coração dos músicos. Quer dizer, com os instrumentos deles. Ah, justamente. É onde os músicos realmente sentem, né? Quando, né, dá aquela batida na parede, quando, né, alguém mexe com a mão suja, né? Exatamente. É, o instrumento é quase uma extensão do corpo dele. Você encosta assim, o cara sente. Exatamente. Eu sou o Thiago, falando de Curitiba. Sou físico, né? Sou docente no curso de luteria e estou lá para colaborar, né, na formação dos luthiers com aspectos científicos do funcionamento dos instrumentos musicais. Excelente! Muito bem, ouvintes draconianos. A gente está falando de um tema completamente inusitado, né, dentro das nossas propostas científicas tradicionais, né? Falar de estrelas, falar de, né, de sexo biológico, de evolução. Então a gente vai falar de luteria, né, que é a arte, a técnica de se fabricar, de se consertar, né, de se manter instrumentos musicais, ou pelo menos alguns instrumentos musicais, né? E aí até o nome vai, dependendo, pode mudar a grafia, a gente vai discutir isso, né, ao longo do episódio. Mas para isso, obviamente, a gente tinha que chamar convidados, né? Porque nem eu, nem a Tupá aqui pelas nossas apresentações. A gente tem um conhecimento, né, embasado suficientemente para discutir esse tema. Então a gente faz chamou... conhecimento de assistir orquestra de vez em quando. Exatamente, né? Enfim, dá uma brincada, mas... então a gente resolveu chamar dois convidados aqui. Então eu gostaria que vocês se apresentassem. Primeiro, Eric, se apresenta aí, o que você faz da vida e como é que você contribui com esse episódio pra gente. Primeiro eu queria dizer que eu, como convidado, eu que me chamei, né? Tipo, fui eu que mandei, entrei em contato primeiro. Exatamente. Mas... eu sou estudante do curso de luteria da UFPR. Atualmente eu tô me especializando na construção de violões, mas eu faço pesquisa sobre guitarras elétricas na minha iniciação científica. Opa. E na aula de restauração eu restauro violino. Então, especialização que é bom, assim, não tô seguindo muito bem, né? O que é bom, né? Você mantém seus horizontes ampliados. E o mercado também, né? E atende ao mercado variado, que é bom também pra não passar fome. Tem essa possibilidade. Futuramente... eu vou lançar o meu podcast também, no mês de maio, que vai ser um podcast falando sobre escotismo. Então, o que, que os escoteiros fazem e como eles agem, o que comem, esse tipo de coisa. Talvez tenha uma certa paleontóloga aqui no Dragões que possa colaborar aí. Então, já faço um convite terceirizado aí por ela. Que ótimo. Excelente. Thiago, se apresenta aí então e fala da sua expertise aí pra gente no programa. Tem que explicar um pouco, né, como é essa questão de ter um físico, que é a minha formação, no curso de construção de instrumentos musicais. O nosso curso, ele visa dar uma formação em vários aspectos para o construtor de instrumento musical. Ele não vai apenas construir instrumentos, mas ele vai entender como esses instrumentos funcionam e, para isso, né, tem as disciplinas nas quais eu atuo, onde vai ser dado ao aluno um embasamento científico do funcionamento daqueles instrumentos musicais. E também, né, em outras atividades dentro da universidade, por exemplo, eu oriento alunos como o Eric, que fazem trabalhos de pesquisa na iniciação científica. Perfeito. Então é isso. Vamos pro episódio. Antes de mais nada, ouvintes draconianos, hoje eu tenho um recadinho diferente. Mudamos o nosso formato de apoio no Brasil, e se você quiser contribuir com o nosso trabalho, agora temos a opção de contribuir mensalmente pelo Catarse. Se você até então contribuía pelo PagSeguro, é importante que você cancele esses pagamentos no PagSeguro. Já enviamos um e-mail explicando passo a passo. O nosso PagSeguro será encerrado. Isso não vai interromper os pagamentos que você está fazendo para a plataforma. Por isso, é importante que você entre lá e cancele. As contribuições pelo Patreon continuam da forma que estão, e agradecemos agradecemos a todos que contribuem com o Dragões de Garagem. As melhorias e os episódios diferentes que estamos testando só são possíveis com seu apoio. Obrigado e fiquem com o episódio. Muito bem, ouvintes draconianos. Então, antes de, né, de a gente entrar nas minúcias técnicas e no histórico, né, dessa arte, né, só recapitulando então da loteria, que essa técnica, essa arte aí, a gente vai depender, né, talvez até um problema para definir o que, que é técnica, o que, que é arte nisso, mas, né, técnica faz parte da arte, enfim, né, de fabricar e reparar instrumentos musicais. E aí até, né, entra a definição de se é todos os instrumentos musicais, né, de caixa acústica com cordas beliscadas, ou se são instrumentos musicais em geral, ou se é só violino, enfim, entra, antes da gente começar a entrar no histórico, no esmiuçar a coisa, vamos tentar definir um pouquinho o que é loteria, no que a gente entende hoje, então, né, o que a gente vai discutir hoje no episódio. Quem dos convidados aí pode matar essa questão? O Thiago pode falar bem disso. Tudo bem. O termo loteria, ele tem uma origem no nome de um instrumento musical, que é o alaúde, que em francês é lute, e daí saiu o loterie, né, que é a palavra francesa para designar loteria. Então, originalmente, né, essas pessoas que construíam os alaúdes eram os luthiers. Com a evolução, né, da palavra nos vários idiomas, com o passar do tempo, isso foi começando a englobar também os construtores de instrumentos da família do violino, né, violino, viola, violoncelo, e mais tradicionalmente ainda é utilizado por essas pessoas. E hoje nós temos, por exemplo, no Brasil também os construtores de guitarra elétrica, chamados de luthier. E se você pegar uma questão mais enciclopédica, por exemplo, alguns autores definem luteria como o trabalho de construção, manutenção e restauração de instrumentos de corda, instrumentos de sopro em madeira e o cravo. Então, tem algumas divergências ali do que cada um define como loteria. Mas, de maneira geral, no Brasil, a gente pode usar para os instrumentos de corda, né, de maneira geral. Uhum. É, dentro do nosso curso, a definição que a gente usa seria dos instrumentos com os quais nós trabalhamos. Que é da família da guitarra elétrica, da família do violão e da família do violino. Uhum. Então, com essa definição, a gente já consegue traçar mais ou menos onde que começa o entendimento, né, dessa arte, né? Porque a gente fecha, então, nesses instrumentos com essa caixa acústica, né, de madeira e com alaúde especificamente, né, pela origem do termo. E aí, então, a gente pensa, bom, não tem como, então, ter sido originado, pelo menos nos moldes como a gente conhece hoje, antes do alaúde. Ou talvez, sei lá, se a gente for pegar outros instrumentos, uma cítara indiana, talvez usa-se alguns princípios similares, né? E outra coisa que falar também, né, que o alaúde, talvez se assemelhe um pouco com um proto-violão, seria mais ou menos isso? Bom, é difícil traçar a origem de um instrumento musical, porque é muito complicado dizer que um veio do outro. Então, quem estuda a história dos instrumentos musicais diz, bom, esse instrumento provavelmente influenciou na construção e na forma dos que vieram a seguir, né? Uhum. Porque não é como uma evolução biológica, né? Por mais que algumas pessoas façam essa comparação, acaba sendo bem diferente. Na verdade, eu acho até que parece um pouco, porque a gente tem grupos irmãos, mas a gente não tem certeza o que veio do que, né? Quando a gente pega fósseis, coisas assim, a gente tem mais noção do que tem parentesco em comum. Na realidade, se a gente for parar pra pensar, talvez tenha mais a ver com evolução biológica do que a gente pensa, né? É provavelmente a gente pensa em evolução biológica de uma maneira um pouco enviesada. Tem a ver, só que na loteria a gente tem a oportunidade de criar uma coisa completamente louca e diferente, assim, de um dia pro outro, né? Da biologia, demora um pouquinho mais. Queria fazer um complemento à questão da definição ali da profissão, né? Esse conceito ali que você falou de vir do alaúde, isso é a, digamos assim, a concepção moderna, né, da atuação do luthier. Mas se você olhar na história da humanidade, o homem primitivo, ele já construía instrumentos musicais. Muito disso não sobreviveu porque ele usava pedras, ossos, madeiras, materiais que se deterioravam com o tempo. Hoje nós temos uma flauta que data de 35 mil anos atrás, que foi encontrada em um estado bastante razoável, que indicava que aquele homem primitivo já era, de certa forma, um interessado na construção de instrumentos musicais. Isso veio evoluindo, né, e nos últimos 400, 500 anos que houve essa definição mais moderna, né, da profissão de luthier. no conceito como nós temos hoje. É, então, exatamente isso. A questão é assim, se a gente for definir por essa ideia, né, do alaúde, esse conceito que a gente tem hoje, mais moderno, a gente traça a origem, né, da loteria com a origem do alaúde, enfim. Mas é isso, né? Instrumentos estiveram aí há mais tempo, né, que o alaúde, enfim. E em outras culturas aí também, né? Não só ocidental, europeia, né? Inclusive, essa questão dos instrumentos, a historiadora atacando, né? É muito interessante, porque como boa parte desses instrumentos não sobreviveu, e quando a gente tem culturas que já escreviam, então a gente consegue, às vezes, a partir do texto da cultura ou de alguma sociedade, tentar descobrir o que, que ela usava de instrumento, como que ela usava os instrumentos, quais eram as utilidades e quais os tipos de instrumento. Eu acho fascinante porque acaba que tem, inclusive, música foi uma das coisas que apareceu um pouco na minha pesquisa e eu tive que deixar de lado porque não tinha tempo de aprender sobre música o suficiente para trabalhar com isso, mas instrumentos de corda, instrumentos de corda com a caixa acústica, né? Você tem relatos deles já, relatos no sentido de estátuas e coisas, muitas da Grécia, de Roma, pra gente falar de coisas mais teoricamente próximas da gente, que nem são tão próximas assim. E daí você acaba tendo, então na antiguidade toda a música era muito importante em várias sociedades, não só como uma forma de diversão, mas a música também tinha todo esse papel, muitas vezes um papel ritualístico em algum tipo de... algum tipo de ritual específico religioso, ou possivelmente em algumas culturas se utilizava música para espantar demônios, enfim. Música e instrumentos específicos eram muitas vezes associados com algum tipo de função. Então eu acredito que em algum momento em uma sociedade tipo a grega, e a gente volta para a Grécia Antiga sempre, é até possível que uma pessoa especializada em cuidar do instrumento, em fazer essa manutenção e fabricar o instrumento, tivesse algum papel religioso também junto, associado. Justamente porque se tem instrumentos que são específicos para algum tipo de ritual, é muito possível que fazer esse instrumento também precisasse de alguém que entendesse do ritual, entende? Mas, então você tem essa correlação, assim, de música, instrumento e fazer o instrumento com a própria religiosidade e a própria função do instrumento, que eu acho que é interessante. Com a questão do que é a profissão muda, né? Como hoje já não tem nada dessa essa questão associada à religião, então. Uma piada frequente que fazem com o nosso curso é perguntar, mas vocês estudam sobre Martinho Lutero? Loteria, né? A relação com a religião. mas a relação com a religião, a gente consegue ver até na cultura ocidental, né, muitas peças, né, clássicas aí da música clássica, por exemplo, foram compostas nesse contexto da igreja, né? E os caras tocavam missa, lá, né? os órgãos e tal nesse contexto, né? E na Grécia, se a gente voltar de novo na Grécia rapidinho, ela tinha também um caráter um pouco místico, porque ele tinha... Esse cara tinha um caráter meio místico nas explicações dele, mas um pouco científico também, né? Que é o Pitágoras, né? Que tinha lá o monocórdio, né? E que ele estudava a questão das relações harmônicas, né? A gente discutiu um pouquinho isso no nosso episódio sobre matemática e música. Mas, enfim, já era um uso ali da música, de um instrumento musical, para ensinar um conceito científico, que por mais que o Pitágoras e os pitagóricos, né? Vamos falar assim, a gente não sabe o Pitágoras em si. Mas que os pitagóricos tenham, né, feito suposições mais místicas a partir daquilo, né? A gente usa até hoje, né? Muita coisa que eles descobriram ali, né? Enfim, então vai um pouco assim, né? Nessa parte ritualística e um pouco na parte, talvez científica, que naquela época também se confundia um pouco, enfim. E aí eu vou viajar demais se eu continuar nessa parte. Eu ia falar, nossa, você quer falar de ciência antiga? Tô escrevendo sobre isso no momento. Pois é. Mas vamos voltar pro tema. Bom, alguém de vocês quer falar como, tipo, bom, a gente falou um pouquinho de Grécia, um pouquinho de uma coisa pré-loteria moderna, digamos assim, né, pré-alaúde e tal, mas vocês querem falar mais de como foi se desenvolvendo ao longo dos anos? Talvez eu falei um pouco de idade moderna, né, um pouco dessas peças clássicas, mas algo a acrescentar aí no histórico? Essa parte do Pitágoras é bastante interessante, né, porque a gente pode dizer que ele mesmo, a ele é atribuído, né, a criação do monocórdio, então ele teria também sido um dos luthiers da Grécia Antiga, né, nesse sentido. Vários cientistas, né, no decorrer ali da história da ciência, acabaram se utilizando de instrumentos musicais em algum momento para tentar explicar algum conceito, alguma coisa assim. Então é algo que se estendeu além da Grécia Antiga. na concepção moderna, ela não é muito diferente do que é hoje, né? Tipo, quando esses instrumentos de corda com caixa acústica nesse formato mais, né, violino, esses instrumentos dessa família, assim, começaram a ser produzidos, a gente não vai ter, talvez, uma diferença tão grande. Bom, tem uma diferença porque a gente hoje usa, né, processos mais, um pouco mais mecanizados em alguns aspectos, né? Mas é um pouco mais similar do que a gente tem hoje, né? Dando continuidade à história, né? Ao nosso histórico, até chegar nos, né, nos cursos atuais e tal. A gente falou um pouquinho de uma, como se fosse uma pré-história da loteria, qualquer, né? Eu tô falando isso de uma forma bem descompromissada, mas pré-alaúde, vamos dizer assim, né? Pré-concepção moderna. Mas assim que essa concepção moderna, que esses instrumentos da família do alaúde, do violino e tal, começam a ser confeccionados, o que que vai, né? Como é que vai sendo o desenvolvimento disso? Se era muito diferente do que é feito hoje, enfim. Bom, o Nicola Matti, ele foi um construtor que deu o formato mais moderno ao violino. Então, os violinos que ele construía já são muito semelhantes aos que a gente vê hoje. Depois disso tem Antonio Stradivari, que é aquele que fica bastante famoso, né, pela qualidade dos seus instrumentos. E pela... preço, né? O preço é uma coisa atribuída hoje, né? Não sei quanto cobravam na época. Eu tenho uma intervenção a fazer a respeito disso. Os instrumentos do Stradivari já eram conhecidos como bons instrumentos na sua época, né? Mas essa questão de valorização, inclusive alguns julgam excessiva, ela está muito associada à prática de leilões no século XX. Então, cada vez mais as pessoas pagavam por aquele instrumento e isso ia agregando um valor através dos leilões que chegou à ordem dos milhões de dólares hoje em dia. Que era um valor muito mais simbólico do que se a gente for realmente, né? Porque leilão tem muito disso, né? O valor vai acima, sim, do que realmente ele proporciona, né? Aquele produto, enfim. Sim. Bom, continuando, a partir da época de Stradivari, os métodos que se utilizavam e as ferramentas não são tão diferentes assim em relação à construção tradicional de violinos hoje, pelo fato de que a construção de violinos é um processo bastante manual, pelo menos na construção de luthiers, né? Violinos chineses, por exemplo, e outros violinos industriais, eles possuem algumas facilidades, porém não atingem a mesma qualidade de um violino de luthier. O que se mudou hoje seria os cortes mais brutos de madeiras. Então, quando você tem a peça maior para poder trabalhar ela, você hoje em dia faz numa serra circular, numa ferramenta eletrizada, pelo fato de que é bem mais fácil fazer isso do que a maneira antiga, que é ir no braço, cortar cada uma das peças e passar horas processando a madeira até que fique no formato próximo, né? É, e dá pra falar também que aí, assim, além do violino, né, nos outros instrumentos que vão sendo confeccionados aí, vai sendo desenvolvido também muitos modelos diferentes, né? Eu sei, por exemplo, no caso da guitarra elétrica, né, que do século XX aí, ela já, né, surgiu no século XX, já começando a ter vários modelos aí de guitarra elétrica até os anos 80, 90, e hoje em dia já tem, né, outros modelos mais modernos, com mais cordas e tudo mais. Então, ainda tem isso, né? Tem esse aspecto que os instrumentos não ficaram imutados, né? É, o acrescento do modelo exige um trabalho maior do luthier quando ele vai elaborar o design desse modelo, fazer a planta e pegar as medidas que vai se utilizar durante a construção. Mas violão e guitarra elétrica são dois instrumentos que facilmente você consegue aplicar um grande número de processos com máquinas, né? Porque as características desses instrumentos permitem, né? Alguns processos são um pouco mais simples do que instrumentos da... Não um pouco mais simples, o certo seria um pouco menos trabalhosos. Um pouco menos trabalhosos do que dos instrumentos da família do violino. Não, já que vocês estão falando de modelos e como que funciona, tem especializações, do tipo, você faz uma especialização para violino, aquele modelo, ou normalmente o luthier acaba, até porque imagino que o mercado de trabalho às vezes não é tão grande, você acaba sabendo mexer e lidar com vários instrumentos. Acho que essa é boa pro Eric. Ah, eu ia passar pra você, mas eu respondo. Bem, cada construtor tende a ter uma especialização. No caso da minha área de construção, que é o violão, ou o construtor, ele se especializa na construção de violões clássicos, ou ele se especializa na construção de violões de algum modelo específico. É, violão folk, violão jumbo, alguns tipos, assim. Isso pelo fato de que conforme você vai construindo, você fica cada vez mais expert no método e consegue ampliar muito a qualidade do seu instrumento. E se você, a cada instrumento que constrói, tenta fazer algo muito diferente, você não tem todo esse tempo e toda essa prática para incrementar a qualidade dele. Então, de um jeito ou de outro, você acaba se especializando. Existe também uma certa questão de demanda no mercado, porque, digamos, se o seu violão clássico ficou melhor do que o seu violino, mais músicos de violão clássico vão procurar você em detrimento da construção dos seus violinos. Então, acaba que, pela demanda desses instrumentos, você acaba sendo levado a construir um tipo específico. Certo. Faz bastante sentido que a especialização leve a atender melhor e fazer instrumentos melhores. E na questão de consertar instrumentos, daí provavelmente você tem um pouco, você tem uma, acaba tendo uma gama maior, certo? Depende, porque, por exemplo, o meu professor Igor, ele trabalha apenas com violinos. Quando chega algum instrumento semelhante, tipo uma viola, ele trabalha também. Mas chegando um instrumento maior, tipo violoncelo ou contrabaixo acústico, ele já recusa o trabalho porque, por mais que sejam instrumentos da mesma família, o trabalho ele acaba sendo muito distinto do que ele faz usualmente. Então acaba entrando na mesma questão da construção. Se você restaura instrumentos muito diversos, você não tem a oportunidade de se especializar e fazer um ótimo restauro num modelo de instrumento. Só que o restauro, ele vai abranger todos os modelos de uma família de instrumentos. Então, se você fica especialista em violões, é improvável que você não vai saber trabalhar com vários modelos do violão, ou de violinos, ou de guitarra. Certo. O problema seria trocar de famílias de instrumentos, que as técnicas são um pouco diferentes e torna-se um pouco mais complicado abranger todas as áreas. Entendi. Uhum. Por mais que eu faça isso atualmente. E então, mas chegando na parte mais prática, mais pragmática, para falar para os ouvintes que de repente estejam interessados e tudo mais, como que é um curso hoje, né, de produção de instrumentos musicais, de manutenção de instrumentos musicais, um curso de luteria? Como é que, quantos são no Brasil? Como é que é esse curso, né? Se é um curso superior, enfim, como é que funciona isso? A questão, né, de cursos de luteria, vou começar falando pelo nosso e a gente deriva para outros cursos que existem. Então, o curso da Universidade Federal do Paraná, ele é um curso superior de tecnologia, né? Um tecnólogo que tem uma duração de 3 anos e dá o grau de tecnólogo em luteria. Então, é um curso superior dentro de uma universidade e, com isso, ele tem a vantagem que ele traz todas as vantagens que a universidade tem. Então, todas as bibliotecas, os restaurantes universitários, as atividades além da sala de aula, possibilidade de congressos, participar de movimento estudantil, tudo isso além, né, do ensino de luteria. Nesses 3 anos, né, o aluno vai ter uma formação bem variada, mas antes disso, ele precisa ingressar no curso. Para isso, ele pode prestar o vestibular, né, da Universidade Federal do Paraná, ou entrar pelo sistema de seleção unificada que usa a nota do Enem, né? Então, temos 21 vagas para o vestibular e 9 vagas para o Enem. Uma vez que o aluno entra no nosso curso, ele vai ter, desde o princípio, atividades que envolvem a construção de instrumentos musicais. No começo, são mais algumas atividades de conhecimento da madeira, conhecimento das ferramentas, né, um nivelamento também, porque o vestibular não consegue fazer um filtro nessa questão de habilidades manuais. E no primeiro ano do curso, os alunos vão ter essa introdução e vão construir um cavaquinho. Junto à construção do cavaquinho, eles têm a educação musical, um idioma entre inglês, alemão ou francês e desenho técnico. Então, isso é o primeiro ano do nosso aluno. Aí, no segundo ano, depois de ter feito um cavaquinho, ter um conhecimento melhor, né, das ferramentas, o aluno vai escolher qual família de instrumentos ele vai seguir. Se ele segue na família do violão, então fazendo violões dos mais variados modelos até o final do curso, instrumentos da família da guitarra e do baixo elétrico, ou instrumentos da família do violino. Então eles seguem semestre a semestre, durante os 6 semestres, construindo instrumentos, e, concomitantemente, tem disciplinas de eletrônica, acústica, organização e empreendedorismo, anatomia da madeira, história da arte, cultura regional e da América Latina, que acabam complementando a formação do luthier. E como o luthier, essencialmente, ele constrói, dá manutenção e restaura, existem as disciplinas que tratam da aplicação de vernizes e pinturas em instrumentos musicais e as disciplinas que tratam da restauração de instrumentos musicais. Então esse é o panorama geral do nosso curso. Eu posso confessar que eu tô assim, achando muito legal. Eu tô ouvindo aqui pensando, nossa, será que eu podia fazer outro curso? Parece tão legal esse. É o que eu penso várias vezes quando eu acordo, penso na minha tese, sabe? Sei como é. Aí eu fico vendo vídeo no YouTube da galera, né, fazendo umas guitarras legal. Aí fica batendo essa vontade. Eu brinco que o curso de luteria é o curso que a pessoa que quer escapar de uma determinada área, ela não deveria fazer, porque ela vai ter todas ali. Então, vou fazer luteria porque não gosto de física. Dançou. Vou fazer luteria porque não gosto de idiomas. Vai ter que estudar idiomas. Então, não tem como escapar de nenhum conteúdo ali. Não, exatamente. É porque eu realmente gosto do tema, né? Porque o negócio não é porque eu não gosto da minha área. Porque minha área é foda mesmo, não tá dando dinheiro. Tá difícil, tá estressante. Mas, realmente, dá pra ver que é bem multidisciplinar, né? Então... Sim. É bem técnico e multidisciplinar ao mesmo tempo, né? Bem legal. E experiência própria, essa de escolher curso de vestibular que você vai fazer, porque você não quer estudar uma coisa específica, não cola, viu? Nunca eu fiz história certo. Porque eu achava que eu não sabia falar. Eu fiz história que eu falei, vou fazer história que eu não sou boa com outras línguas, né? Aí eu posso estudar coisas em português. Aí eu estudei. Eu traduzo documentos em hebraico e aramaico antigo, assim, então não dou nada. Não conseguiu escapar. É biólogo não, também direto, porque eu não gosto de matemática. Legal isso, e no final acaba fazendo, né, estatística e um monte de outra coisa, modelagem, matemática, escambau, né, enfim. A realidade dos idiomas na loteria também é um pouco interessante, porque como a gente não possui muitos materiais em português, então a maioria está disponível em inglês, francês, italiano e alemão e espanhol. Não tem uma língua que tem mais. Todas têm bastante. Cara. Eu não vou dizer que é a mesma coisa, mas eu entendo. Porque na área que eu estudo em história também, eu ficava muito feliz quando o texto estava em inglês. Eu falei, nossa, é tão fácil de ler esse texto. Não tá tipo em alemão ou búlgaro ou qualquer outra coisa, assim. Na ciência natural, em geral, é mais inglês mesmo, né? Mas às vezes eu tenho que ficar lendo alguns artigos de taxonomia dos naturalistas, que era alemão, francês. Francês até que vai fácil, né? Mas alemão só com dicionáriozinho do lado, né? Mas pelo menos a gente tem uma generalização que é o inglês, né? Na biologia. Mas e outros cursos no Brasil e depois no mundo, se vocês souberem, tem mais ou menos essa não vou dizer a grade, mas essa conformação, assim, de primeiro montar um instrumento simples e dar uma nivelada, depois trabalhar questões de física mais complexa, de eletrônica e tudo mais, e enfim, é mais ou menos essa estrutura também? Ou tem escolas de luteria diferente, assim, que vai privilegiar mais um lado do que o outro em diferentes instituições e tal? Existem outros cursos, né, no Brasil. É um curso que já existe há mais de 30 anos. É um curso técnico, no caso, na cidade de Tatuí, no Conservatório de Tatuí, que é interior de São Paulo. Então, lá também é ofertado um curso de luteria que é focado mais nos instrumentos da família do violino. Como é um curso técnico, no caso, né, existem algumas diferenças ali na questão da abordagem. Acho que o Eric pode comentar um pouco a respeito disso. Bom, nós temos um colega aqui no curso da UFPR que ele se formou em Tatuí e depois veio pra cá pra fazer um ano, pra tanto poder expandir conhecimentos e aprimorar a técnica, né, quanto pra poder se aproximar da comunidade de luteria que tá se formando aqui em Curitiba. Bom, o que ele fala é que o curso de lá, ele é muito mais prático, são muito mais horas que se passa no ateliê construindo o instrumento em si. Já aqui no UFPR são menos horas se construindo o instrumento, momento, porém a formação ela é muito mais abrangente. Ela é uma formação que prepara justamente para poder realizar a pesquisa acadêmica, mas também para entender a luteria, seu contexto na sociedade, a mecânica dos instrumentos musicais e vários temas em volta dessa cultura. Além disso, no curso de tatuí, só se trabalha a família do violino, enquanto no curso da UFPR a possibilidade de estar na família da guitarra elétrica, do violão e do violino. Então, no Brasil, basicamente esses dois cursos. Os que são cursos públicos, né? E existem alguns cursos particulares que são ofertados de tempos em tempos também. Mas daí é uma formação mais curta, né? Não é essa formação estendida por um período longo, como tem aqui, como tem em Tatuí. É uma coisa prática mesmo, assim, sabe? Como se faz tal instrumento? Então, você vai ter ali uma instrução, né, de como se constrói aquele instrumento ali, geralmente com mais maquinário, e é curto, né? É uma formação curta. E mundo afora tem essas diferenças também, de às vezes algum país que privilegia a parte teórica, talvez, ou mais um tipo de instrumento? Tem essa coisa de escola, de luteria também, que vocês conseguem identificar? Bom, eu pude visitar alguns cursos, né, no decorrer, né, da minha atividade aqui no curso de luteria. Ao contrário de cursos mais padrão, por exemplo, como pega um curso de física, um curso de direito que existe em várias universidades, né, eles seguem mais ou menos um padrão, mesmo a nível mundial, que tem um conjunto mais ou menos comum de disciplinas, depois acaba especializando. Cursos de luteria em universidade no mundo são poucos. Eu não sei exatamente te listar agora, mas eu estava lendo um artigo do pessoal do curso de luteria do México, que também é um curso superior. Eles apontam que existem 13 cursos de luteria em universidade, sendo que 3 são América Latina. Então teria o no México, o na Argentina e o aqui em Curitiba. Como não são cursos comuns, assim, cada um deles tem uma história muito distinta, eles acabam tendo uma parte que coincide, né, das práticas comuns dos instrumentos ali, da construção, da restauração, da parte da aplicação de tintas e vernizes, mas em outros aspectos eles acabam sendo bastante distintos, cada um deles sendo quase que único, né? Então, por exemplo, o curso de Tatuí tem 3 anos de duração e é um curso técnico. O curso da Universidade Federal do Paraná tem 3 anos de duração e é um curso superior. Na cidade de Tucumã, no noroeste da Argentina, existe um curso de luteria na Universidade Nacional de Tucumã que remonta ao final dos anos 40. E até pouco tempo atrás era um curso técnico com 5 anos de duração. Agora que eles conseguiram fazer uma reformulação e é um curso que você faz 3 anos, tem um certificado, faz 4 anos, tem outro certificado e faz 5 anos, tem outro certificado. Então, tem umas formas bastante distintas de trabalho, né? E uma coisa que chama atenção quando eu viajei para fora, nos outros cursos, foi falar que nós tínhamos a possibilidade do aluno construir guitarras elétricas. Não é uma construção comum de ser encontrada nos cursos de luteria. Em Tucumã, por exemplo, não existe. Na cidade de Mirecourt, na França, que é uma cidade tradicional da luteria francesa, não existe também, eles trabalham só instrumentos da família do violino, essencialmente, às vezes violão. E vários outros cursos, né, não tem essa possibilidade do instrumento elétrico. Eles focam no violino e, eventualmente, no violão, mas raramente na guitarra elétrica. Ah, entendi. Então a guitarra elétrica é meio que uma escola brasileira de luteria nos cursos tradicionais, né? Por causa do curso daí de Curitiba. Sim, é uma característica do nosso curso ofertar essa possibilidade. Falou, né, de todo esse histórico, né, desde da Grécia Antiga, por que não, e desde antes da Grécia Antiga também, e de outros lugares, né, mundo afora, até chegar, né, nos cursos, né, da gente, né, falar especificamente de cursos aqui no Brasil e tudo mais, mas vamos falar então da parte mais técnica mesmo, da parte mais física e química também, né, e depois até um pouquinho de biológica, né, de conservação, mas falar um pouco da parte mais técnica da luteria, né. No episódio de matemática e música, a gente né, falou das propriedades do som, né, das três propriedades que a gente, grandes propriedades, né, que na física a gente conhece, que é a altura, a intensidade e o timbre, né? Altura sendo aí a relativa frequência, né, do som, né, então do agudo ao grave, né, dependendo se a frequência é alta ou baixa, respectivamente, né, da intensidade, se é forte ou fraco, né, que é basicamente o volume, né, que a gente, né, bota no nosso, nossa televisão, por exemplo, e o timbre que eu chamei no episódio de jeitão da onda, né, que vai dar mais ou menos uma característica ali, um gostinho, um tempero no som do instrumento, enfim, da voz, de qualquer fonte, né, de emissão de som, né, que imperfeições da onda, que eu chamei, qualquer coisa assim, né. Então, como que toda essa diferença que vocês aprendem da técnica de montar o instrumento, do material do instrumento, da forma do instrumento, vai afetar aí nessas três características do som e em outras características que são de interesse também? Então, eu tenho que dizer que essa pergunta, ela é bastante abrangente, né, pelo fato de que... Sim, a pergunta do bloco, vamos desenvolvendo. Não, você tem um minuto pra responder, por favor. Quer uma tese de doutorado nesse um minuto? Tudo bem, três pra ficar mais... Bom, é porque são várias características do instrumento que podem afetar a intensidade no timbre, na duração do som que ele vai proporcionar, porque cada parte do instrumento tem uma função específica. Então... Eu posso começar falando da guitarra, assim, que é o instrumento que eu tô pesquisando atualmente, e eu tenho mais domínio a respeito de cada função das partes dele. Então, na guitarra, o primeiro elemento que vai influenciar no som dela vai ser a corda que você coloca, e a corda que você toca, que isso vai fazer uma variação no som que vai ser produzido. Então, a partir daí, captação, que nela é colocada. Captação que vai pegar a vibração da corda ali pelos ímãs, né? Uma forma bem, bem grosseira de falar, né? Pelos captadores, pelos ímãs dos captadores da guitarra. Sim, os ímãs do captador, eles formam um campo eletromagnético em volta das cordas, e a perturbação desse campo eletromagnético faz com que se gere um sinal elétrico. E vai a forma como... Vai ser interpretado pela caixa de som depois, né? Exato. E a forma como cada captador faz isso, como ele recebe essa variação do campo eletromagnético, ou a forma como cada um dos captadores gera o seu campo eletromagnético, vai impactar no som também. Outra coisa, a qual ainda não existe um estudo formal especificando isso, mas é consenso entre vários luthiers, é que o braço ele interfere também no timbre do instrumento e na produção do som. Por que eu digo isso? Porque analisando os modos de vibração de cada parte do instrumento, pode-se ver que no braço da guitarra há uma vibração bastante intensa. Mais intensa do que em outras partes. Essa vibração no braço, ela causa alguns efeitos, como, por exemplo, o que a gente chama de ponto de ressonância. Em algumas notas que você toca na guitarra, elas ficam muito sumidas. Isso acontece porque o braço da guitarra vibrou numa frequência muito próxima à nota que se está produzindo e acabou matando o som. Tem toda a discussão também dos guitarristas, né, de uma guitarra que tem o braço inteiriço, né, que é uma peça só o corpo da guitarra e o braço, e a guitarra que tem um braço parafusado, a guitarra que tem um braço colado, né, e todas elas vão dar uma diferença na sustentação, né, na duração da nota e tal, né, que tradicionalmente pensa-se que essas guitarras de corpo e braço inteiriço, né, de uma peça só, são mais tem um som que dura mais, né, um som mais forte, digamos assim, né. Não sei se isso é um consenso também entre os luthiers, mas entre os guitarristas a gente acredita nessa história. Bom, entre os luthiers não existe uma determinação, assim, algo que já está estabelecido. Mas existe um luthier que fez um estudo e publicou na revista American Luthier, o Lyutaio Motola. Ele fez modelos extremamente semelhantes de guitarra, idênticos, eu diria, né? E fez a comparação entre a construção inteiriça, a construção de braço colado e a construção de braço aparafusado. Nos resultados que ele teve com essas construções, ele viu que o braço parafusado fornece maior sustain, o braço colado um intermediário e o braço inteiriço fornece menor sustain. Sustain nessa duração da nota, né? Você toca e deixa ela ressoar, né? Então, só para traduzir pra galera. Então, no braço parafusado, a nota dura mais, no braço interiço dura menos e o braço colado tem, teria esse meio termo. Interessante, é contrário ao senso comum aí. Só que isso são resultados preliminares, né? Sim, porque só tem um estudo dele a princípio, então teria que se teria que se replicar, mas é um ótimo gatilho pra quem tiver essa curiosidade, né, de querer descobrir mesmo e querer pôr algum ponto final nessa discussão. Mas o tipo da madeira também influencia, né, tanto do corpo quanto do braço, né, ou pelo menos os guitarristas aí são bem ciumentos e bem passionais pra defender um tipo de madeira de outro, né? Tanto que, por exemplo, não vou entrar tanto em tipo de madeira aqui, porque a gente vai discutir especificamente madeiras e algumas que estão proibidas e tal, mas também tem essa discussão, né? Ô, Thiago, você fala sobre a madeira do corpo da guitarra? Tudo bem. É um assunto que me persegue, né? Mas, de maneira geral, o que tem que ser observado é que, no caso de um instrumento como a guitarra elétrica, você vai ter aspectos que vão ser mais relevantes na produção de som, como, por exemplo, o uso de captadores e de uma elétrica de boa qualidade, dominando sobre outros aspectos, como a questão da madeira do corpo. A madeira do corpo praticamente não se acopla com a corda, então ela não interage de maneira tão significativa assim, de forma que hoje, por exemplo, você tem grandes marcas, né, fazendo guitarras com materiais que não são madeira maciça. E muitas pessoas, às vezes, quando abrem ali a guitarra e vem a cavidade do captador, se surpreendem que guitarras, né, de marcas famosas não são feitas com corpo de madeira inteiriça. Já no caso de um instrumento acústico, onde a madeira, por exemplo, do tampo vai ter uma função de vibrar e produzir som, aí a influência desse tipo de madeira acaba sendo muito maior, né? Então, existe essa questão. Mas, por exemplo, no caso da guitarra elétrica, voltando, se você pegar uma madeira extremamente pesada e construir uma guitarra, e outra madeira que é mais leve, você vai ter um instrumento que, se o músico passar algumas horas tocando, a fadiga muscular que ele vai acabar tendo, né, vai ser diferenciada em função da massa da sua guitarra, né, dependendo da madeira que ele escolheu. Então, acaba não sendo só o som, né, mas outros fatores também. Você fica ali com uma guitarra de 4, 5 quilos ali, e você vai ter uma lesão muscular quase, né, de sustentar aquele peso por várias horas. Mas assim, no fim das contas, a gente acaba tendo um pouquinho uma percepção, não sei, talvez seja um viés de confirmação, né, mas a gente tem muito essa ideia, um Stratocaster, né, que é o modelo de guitarra lá do Jimi Hendrix, por exemplo, tem um timbre mais brilhoso, e uma Les Paul, o timbre lá do Jimmy Page, tem um timbre mais gordo, mais cheio. Isso é um viés mesmo, ou talvez não seja só o tipo da madeira, mas o formato da madeira ali, ou até a questão do braço? O que é o mais importante ali que dá essa diferença, que todo guitarrista meio que sabe um pouquinho, assim, né, de diferentes modelos de guitarra? Mesmo a gente sabendo que o captador, que os, né, os pedais e, os, e a parte elétrica depois, né, na caixa de som vai ser talvez mais importante, né, para compor aquele som. Primeira questão é que são dois instrumentos distintos, né? E, por exemplo, a posição dos captadores ali na corda acaba captando a vibração diferente. Então ele pega harmônicos diferentes e aquilo que você chamou de o jeitão da onda, né, de cada uma delas acaba sendo influenciado por isso. Você tem também a diferente orientação, diferente número de captadores, isso acaba também contribuindo, né, na parte da formação do som, que é característico de cada um desses instrumentos, né? Inclusive, até uma das coisas que o Eric está discutindo um pouco na pesquisa dele, mas é que captadores diferentes, montados numa mesma posição, vão eventualmente fazer ondas com timbres diferentes e vão mudar um pouco o som. Então, tudo isso tem que ser observado, né? Tanto que tem até, né, as guitarras, por exemplo, elétricas, tem a questão de você mudar qual captador você vai usar, né, com a alavanquinha, né, uma chave, né, na verdade. Você consegue mudar com uma chave qual captador você pega, né, e no violão, né, no instrumento acústico, você, dependendo de onde você tocar a corda, né, se mais próximo ao braço, mais próxima à ponte, né, a parte final ali do instrumento, você também vai ter um som diferente, né, que é basicamente isso também, né, basicamente similar ao efeito de botar um captador mais pra frente ou mais pra trás, né. Exatamente, a diferença é que alguns dos efeitos que na guitarra elétrica você consegue na chave, no violão, por exemplo, você consegue ali mudando um pouco a técnica com a qual você está tocando. né? O violino também você acaba tendo algo similar, porque você tem várias formas de fazer com que o arco toque na corda, ou às vezes você belisca a corda com o dedo e isso produz sons diferentes, né, também. Pizzicato, quando você deixa de tocar com o arco, friccionando a corda e belisca a corda com o dedo. Só fazendo uma consideração a respeito da produção do som da guitarra elétrica, né, e da questão da madeira do corpo, que são os fatores que eu citei para a produção do som, né, o captador, o fator que o Thiago citou, a posição desse captador, o braço e as cordas. Eu fiz questão de frisar eles porque eles são os mais relevantes na questão da produção do som. Quando se vê a análise dos modos de vibração de uma guitarra, o braço ele vibra bastante, enquanto o corpo possui uma vibração bem pouco significativa. É quase nulo a interação entre a corda e o corpo quando se está produzindo o som de uma guitarra. Então, dá pra dizer que a madeira que se usa, o formato do corpo, influencia no som do instrumento, mas é até uma coisa um pouco imperceptível, né? O Thiago fez um estudo com um teste cego, né? Colocando várias madeiras no corpo de uma mesma guitarra, né? Então, as guitarras eram idênticas, mudavam apenas a madeira do corpo, e os músicos que participaram do estudo não conseguiram distinguir de maneira... Eles não conseguiram distinguir a diferença entre as guitarras. E um aspecto interessante, né, disso que eu coloco, né, que não foi levado tanto em conta na época é: você não consegue tocar da mesma maneira um instrumento que pesa 1 quilo para um instrumento que pesa 5 quilos. Isso acaba causando uma fadiga diferente ali, então é difícil que o músico vá conseguir fazer uma comparação assim tão equivalente, né? Porque a carga de massa mesmo que ele tem que sustentar de um instrumento diferente para o outro, ele já acaba afetando, né? Eu que sou violinista, né? O violino é um instrumento bastante leve. Você pega instrumentos ali com poucas dezenas de gramas de diferença ali. Ah, esse violino é muito pesado, esse violino é muito leve. Uma das pesquisas que nós fizemos que envolvem materiais alternativos na luteria foi com o professor Igor, que trabalhou com arcos de violino. E para dar uma ideia, né, de como é essa questão da percepção do músico, um arco de violino com 58 gramas nessa faixa pode ser considerado como sendo muito leve, e um arco de violino com 62 gramas pode ser considerado muito pesado. Então a faixa de tolerância dele ali é muito pequena. Uhum. Né? A percepção do violinista é muito sensível. É, então, além, né, a gente falou muito de som e tal, mas além disso tem esse aspecto da tocabilidade, né, que vai depender do peso, né, da maciez da madeira também, às vezes, né, não tratando talvez em si do material, mas da competência dos técnicos ou da empresa que faz, né, que é a questão do acabamento, né. Às vezes você compra algo que seja muito barato, às vezes, ah, você ouve isso aqui e fala, ah não, então comprar o mais barato que tiver, porque o som não vai ser tão diferente assim. Sim, mas o acabamento dos instrumentos é diferente, né? Você pega uma marca, sei lá, chinesa, que vai ter um pedacinho de cola ali, né? Um traste vai estar meio comido, né? Isso acontece, a gente vê, né? Isso, de forma alguma nós estamos advogando pelo instrumento mais simples, né? Porque você vai tocar ali o formato do braço do instrumento, faz um braço quadrado para ver se você consegue tocar, você não consegue, né? Ali deixa o instrumento todo cheio de quinas, coloca as chaves em posições estranhas, você não vai conseguir tocar isso de maneira satisfatória, né? Além disso, a profissão do luthier possui esse caráter de personalização. Você tem como solicitar ele que produza um instrumento com as características mais interessantes, né? É, e aí entra a parte dessa produção artesanal, né? Que aí você faz algo customizado pra você, né? Enfim, que é uma coisa que alguns, né, os grandes artistas fazem e depois vendem aquilo como em escala industrial, né? Comercial. Depois, né? Um modelo que eu pedi pra tal, né, empresa, tal, luthier fazer pra mim, aí eu revendi, né, abriu e tal, e o cara ganha uma parcela de venda com isso, né, mas tem isso, né, de você customizar para o seu estilo e para a sua forma de tocar, né, e achar aquela, em inglês é fine tuning, né, quando você vai ajustando o mínimo ali pra ficar do jeito que você gosta, né? Nessa questão acaba tendo muito da subjetividade, né? Como vocês estão falando, a própria coisa de, eu acho que tal madeira é muito melhor, porque talvez até pela pesquisa demonstre que não seja, mas pra você é, então pra você vai ser, não tem o que fazer, né? Talvez tenha isso também. Sim. É, humanos, sempre tem subjetividade envolvida. Pois é. Essa questão do preço, né? Lógico que tem a questão do acabamento e tal, e do esmero que aquilo tem, mas eu lembro de ter visto um pessoal, era um canal, né, que os caras vendem instrumentos e tal, e eles falam da questão do, em inglês é diminished returns, né, a lei dos retornos diminuídos, qualquer coisa assim, que quando você tá em uma faixa de preço baixa, quando você dobra de preço, por exemplo, você, sei lá, quadriplica, quintuplica a qualidade do instrumento, mas quando você tá numa faixa de preço muito alta, você dobra de preço e a qualidade aumenta um pouquinho, assim, só, sabe? E aí também qualidade vai depender daquilo também, né? De repente, um outro instrumento que é muito mais caro, você toca ele de uma forma pior, né? Porque é um instrumento mais pesado, porque é um instrumento, enfim, que não se adequa muito bem ao seu formato de mão, né? Enfim, isso é só um questionamento aí também, um contraponto que é essa questão dos retornos diminuídos, não sei como é que é isso em português, mas enfim. Talvez seria o custo-benefício, né? Que ela, né, ela cresce e ela estabiliza, né? Uma curva que depois ela fica, né, você dobra o preço e a qualidade não aumenta tanto. Enfim, é um termo que eu achei interessante, uma discussão que eu achei interessante na internet há um tempo atrás. E não tem tanto a ver com loteria, talvez, tem a ver mais com a questão do consumidor, né? Mas enfim, só para contrapor aí também, uma outra ideia. É que na loteria, se você pensar friamente, você teria um custo associado a materiais, né? Todos os materiais que você vai utilizar, um custo associado à sua mão de obra, isso ali daria o custo para construir aquele objeto. A partir do momento que você tem um certo renome, né, no mercado, ali você começa a cobrar pela sua marca também. Isso acaba surgindo, né, com o passar do tempo. Luthiers, né, que têm um renome, acabam tendo um valor mais elevado atribuído aos seus instrumentos e, eventualmente, você acaba tendo, inclusive, uma fila de espera, né? Eu quero um instrumento com este luthier. Você vai lá, conversa com ele, ok, daqui a 2 anos eu te entrego, né? Então, tudo isso acaba fazendo com que o mercado da loteria siga alguns comportamentos um pouco distintos também. É, aí sempre tem uma discussão, né, pessoal, será que, né, um instrumento de luthier é melhor que um instrumento de marca, né, de marca famosa, digamos assim? E tudo vai depender, né? Mas o que, que vocês falam aí sobre o mercado de produção artesanal mesmo de instrumentos? Bom, foco, né, do trabalho do luthier é essa produção que não é seriada. Então, você quer deixar um luthier bravo, peça para ele fazer um instrumento igual a um outro que ele já fez. De maneira geral, não vai ser uma questão bem vista por ele. Ah, você fez uma guitarra ou outro instrumento para o fulano lá. Eu quero um idêntico. A ideia é justamente de você trabalhar com instrumentos diferentes, cada um sendo pensado, geralmente em conjunto, né, com o músico. Então essa é uma característica que diferencia da fábrica. O luthier geralmente cria em conjunto com o músico, né? Aqui vem uma questão de comunicação que acaba sendo bastante importante, né? Então o luthier, ele tem que entender o que o músico quer dizer, sendo que ambos falam idiomas, né, entre aspas, diferentes, que o músico tem a música como linguagem, então ele se expressa em função do que ele quer obter para a música. E o luthier tem as suas ferramentas ali para fazer a sua linguagem, que é o objeto musical, eles têm que de alguma forma interagir e chegar num entendimento do que eles querem fazer. Isso permite o luthier chegar no objeto mais próximo do que aquele músico deseja. Como ele faz uma produção que não é seriada, ele pode dar mais atenção a certos aspectos daquele instrumento. Então, num processo de fabricação serial, você corta todas as madeiras ali com a mesma medida e vai montando o instrumento. Eventualmente, o luthier vê, essa madeira aqui, ela tá um pouco frágil, eu preciso deixar com uma espessura maior aqui. Aqui ela tá um pouco mais resistente, eu preciso diminuir a espessura, e isso varia de madeira para madeira. Não tem uma receita de bolo, né? Se você colocar receita de bolo, você vai acabar caindo no instrumento de fabricação seriada. E isso faz com que esse instrumento seja um objeto único e tenha uma qualidade muito acima do instrumento de fábrica. fábrica. E o Eric, que tá nesse ramo também aí, o que você pode falar sobre isso? No quesito de produção artesanal, a questão da valoração são aqueles fatores que o Thiago foi falando, né? E geralmente o valor que mais vai contar a partir de um violão, né? Que é o que eu tenho mais vivência, é esse valor da marca ou do nome do luthier que está atrelado a ele. Então, considera-se que no mercado, violões muito bons de luthier são entre 6 e 8 mil reais. Isso considerando o material utilizado e a mão de obra. Luthiers que já são conhecidos nacionalmente, internacionalmente, e acabam vendendo seus violões por preços bastante maiores, como 12 mil, 15 mil, 20 mil reais. Aí é o preço que está realmente associado ao fato de você querer fazer o violão com aquele luthier específico. Geralmente esses violões mais caros, às vezes até eles são tipo prêmios de concurso de violão clássico, né, e tal, porque é uma parada muito visada mesmo, né? Sim, e observando, assim, alguns desses violões, pode-se perceber que, na realidade, eles não têm uma superioridade em relação aos violões de 6 a 8 mil, com os quais eu tive contato, né, produzidos pelos colegas de curso, e que, às vezes, eles até possuem alguns erros um pouco básicos, assim, na construção, que é um pouco engraçado de ver, né, que você vê um violão de 20 mil reais e tem um defeito, assim, que não dá pra deixar passar, né? Mas só porque o cara tem um nome, né? Aí fica 20 mil reais. É, fica 20 mil reais. Mas claro, isso. O fato de ter um defeito em um outro não é demérito pro trabalho do cara, né? Porque foi uma gama de acertos, né, que ele teve até poder chegar e cobrar 20 mil reais num violão. Bom, a gente falou então, né, de várias partes de instrumentos e tal, mas uma parte que é bem onipresente, principalmente aí na parte mais acústica, né, nos instrumentos mais acústicos como o violão e o violino também, é a questão das madeiras, né? E a gente sabe que, principalmente no Brasil, nos últimos 10 anos, 20 anos, a gente começou a ter uma maior preocupação com alguns tipos de madeira, né? Que alguns tipos de madeira, de árvore, começou a estar em estado de ameaça, de extinção e tal. Então, um exemplo desses é o mogno, né? Que, enfim, foi usado como instrumento de guitarras de elétricas de excelente qualidade e que hoje já não pode ser mais usado, né? Isso, como é que tá hoje em dia? Assim, já tem muitas madeiras que vocês não podem usar na confecção de instrumentos ou é uma lista restrita ainda? Vocês estão precisando ter que reinventar a roda com outros tipos de madeira ou é algo fácil de contornar? Então, madeiras que estão com restrições legais no Brasil são várias madeiras que são bastante procuradas pelos instrumentistas e pelos luthiers para a construção dos instrumentos. Então, jacarandá da Bahia tem restrições legais. Ipê, se não me engano, está com restrições legais. Imbuia, que é uma madeira que começou a se popularizar na construção de instrumentos, também tem restrições legais, o mogno, como você já citou. Então, se você fala pro luthier, não, você não pode usar essas madeiras, ele vai pirar, porque são todas madeiras que ele almeja pra construção dos instrumentos. Uhum. É claro que essas restrições, elas são bastante fundamentadas, pois as árvores associadas a essas madeiras, elas estão com risco de extinção. Então, se a gente simplesmente sair usando a torto e a direito, não vai mais ter essas madeiras pra construção de instrumentos e a gente vai acabar tirando uma espécie de ser vivo dos ecossistemas, né? O que é bastante triste. Impacta o ecossistema, enfim, toda a questão biológica que a gente costuma discutir aqui no Dragões, né? Inclusive, provavelmente Sim. Foi algum biólogo, ou foi um grupo de biólogos que, né, botânicos, que passou isso adiante até se tornar, né, uma madeira protegida por lei, né? Passou esse IBAMA adiante até ser restrita aos luthiers, né? Algumas outras questões ambientais, né, se referem ao uso de madeiras importadas. Então, é muito comum usarmos ébano, cedro cadanense, abeto, átiro, que são todas madeiras que não existem no nosso país. Algumas delas possuem restrições legais, outras não. A questão real é que pra você transportar uma madeira da Europa pra cá, dos Estados Unidos pra cá, da África pra cá, existe toda essa logística que acaba no uso de combustíveis fósseis, né? Toda a questão por trás do transporte, né? Desses materiais até aqui. Então também causa impactos no meio ambiente. E plantar elas, essas árvores que não são nativas aqui, também causa impacto, né? Que você tá trazendo uma espécie exótica, né? Uma espécie que não é desse ambiente. Muitas vezes talvez nem cresceriam aqui, uhum, né? Tão bem, né? Sim, então sempre existe a consciência do luthier de querer usar madeiras que sejam certificadas, né? Então, no caso de ele usar um jacarandá da Bahia, ele ter certeza de que isso foi de uma fonte renovável. Ou, claro, que isso varia de luthier para luthier, mas um luthier que tem uma atuação ética, ele estaria preocupado com essas questões. Que tange as madeiras, né? Existem também, por exemplo, algumas iniciativas de reflorestamento. Uma delas, que é bastante almejada para a construção da vareta do arco de violino, é o pau-brasil. Então, o pau-brasil tem restrição comercial, né? Também é uma árvore que foi muito explorada. E já existem algumas iniciativas para o plantio, já existem hoje cultivos de pau-brasil. E também existe um trabalho que eu acompanhei, que foi do professor Igor, que foi uma pesquisa para a utilização da madeira de ipê como uma substituição, né, para a madeira de pau-brasil na fabricação do arco de violino. Existem alguns outros estudos também que indicam a possibilidade de substituição de certas madeiras tropicais, essas que o Eric nomeou, por outras madeiras que nós temos aqui no Brasil. É um caso interessante que chamou a atenção. Essas madeiras, como ébano, o átiro, o abeto, elas acabam tendo um custo bastante significativo aqui para o luthier no Brasil, né? Que elas não são madeiras tão comuns. O corte dessa madeira, a tábua que vem para você, não pode ser cortada de qualquer jeito, né? Então isso acaba fazendo com que o corte tenha que ser pensado. E mais esse deslocamento, Estados Unidos, Brasil, Europa, Brasil, acabam dando um custo bastante alto. Na Argentina, no curso de luteria, uma prática comum que eles têm é fazer uma substituição dessas madeiras, né, pelo menos nos primeiros instrumentos que os alunos constroem, por madeiras locais que têm propriedades semelhantes. Então existe essa possibilidade, né, de fazer substituições. A gente tem uma diversidade gigante de, né, de árvores aqui no Brasil, e eu acho que as possibilidades de se estudar, né, algo que emule, né, o que se assemelhe a outras madeiras tradicionalmente usadas é muito grande, né? É uma questão de realmente ser muito trabalho pela frente, né? Por causa da diversidade, justamente. E imagino que tem muito também da questão de como isso acaba sendo uma coisa que vem de uma tradição europeia. A gente deve ficar muito preso ainda ao que os europeus falaram que era bom, né? Sem nem ter tido tanta pesquisa assim de ver que... Tudo bem, eu sei que tem madeiras que são madeiras daqui ou madeiras da África, mas enfim. Que às vezes falta tempo, né, e dinheiro para pesquisa, mas que sempre falta tempo e dinheiro para pesquisa em todas as áreas. mas que seria que quem, isso influencia também quando é uma coisa muito baseada, então tipo, não, o que é bom é o que o pessoal faz lá na Europa, tudo bem, não tô falando que não seja, mas a gente acaba ficando muito preso a essa coisa e não, nem sempre tem tanta pesquisa. Imagino que agora que tá surgindo mais pesquisa para descobrir, como você falou, na Argentina eles usam madeiras que têm propriedades semelhantes, então vai que tem alguma madeira mó boa que a gente nem sabe que tá aí mó boa, que pode ser utilizada e daqui a um tempo pode ser descoberto, não? Sim, é bem provável que existam madeiras com um potencial bastante bom e que ainda não tenham sido experimentadas justamente por esse excesso de tradição, né, digamos assim. Um exemplo que tange bem nisso que você falou é o uso do marfim, né? Marfim era muito utilizado para várias coisas, inclusive alguma parte de ornamentação de instrumentos musicais. E se você parar para pensar, essencialmente século XVI, XVII, XVIII, o que, que era o plástico da época? Era barato, acessível, fácil de trabalhar, era o marfim, né? Você tinha fontes abundantes ali, era um material de boa qualidade, você não tinha outro material equivalente, então usava-se aquilo. Hoje a gente considera como um absurdo, por exemplo, o que se fazia de você caçar elefantes apenas para retirada do marfim. E igual a Tupá falou, né? Era uma tradição europeia, mas não necessariamente usando materiais europeus ainda, né? Porque teve muita exploração de material africano e sul-americano aqui, né? Exatamente. Por esses animais. Ah, os europeus saíram roubando coisa por aí. Falando um pouco da Europa, o Thiago levantou essa questão de acessibilidade às madeiras importadas e como eles usam lá na loteria de violões muitas madeiras que são importadas do Brasil, então eles também têm problemas de acessibilidade, pois, por exemplo, o mogno e o jacaranda da Bahia são muito caros para se adquirir lá, além de estarem em risco de extinção, né? Pensando nisso, um grupo de pesquisadores elaborou o Leonardo Guitar Research Project, que inclusive tem canal no YouTube, em que eles construíram diversos violões bastante semelhantes, mas usando madeiras distintas das madeiras tropicais brasileiras. Então eles experimentaram uma gama de outras madeiras para ver quais seriam as diferenças. Esse projeto, que criou diversos violões, dá pra ver o teste desses violões, né? E se percebe que alguns têm diferenças no timbre, mas todos eles são muito bons. Todos eles têm sons realmente muito interessantes. Então, para a maioria deles, inclusive, não dá para perceber as diferenças que existem. E é legal ver como a própria... Acho que já dá para deixar claro mais ou menos também áreas que tem de pesquisa acadêmica dentro da loteria, né? Assim, como você tem essa pesquisa de novos materiais, pesquisa de outras coisas, assim. Talvez vocês possam falar um pouco mais de como que essa pesquisa... Que áreas que a pesquisa se desenvolve ainda. É, a loteria, ela tem uma vantagem e uma desvantagem do fato dela depender de muitas outras áreas, né? Então, você pode estudar um instrumento musical e a sua construção de vários pontos de vista. Aqui a gente discutiu bastante essa parte de materiais, né? Puxando para ciências mais física, química, um pouco ali da questão biológica das espécies, que também é interessante, né? Essa parte de preservação das espécies, como fazer manejos com árvores que dão essas madeiras. Mas também tem outros aspectos, né? De você usar a parte de computação para fazer o design do instrumento musical, para obter informações ali, acaba sendo algo bastante interessante. A parte de ciências humanas e sociais ali, para você entender, né? Por que que certos instrumentos se destacaram e por que que outros acabaram morrendo ali, né? Fazendo aquela analogia com a evolução, né? Por que que alguns morreram e por que que outros continuaram? É entender essas questões e por que que um instrumento musical que é muito bom vai para um leilão e acaba tendo o seu valor agregado aumentando cada vez mais, né? Então entra essencialmente a questão do fetiche em cima daquele instrumento, né? Que é o que que o músico deseja? Ele quer um bom instrumento musical que cumpra, né, todas as funções que ele deseja, ou aí vai a parte para a historiadora, né, ou ele quer um bom instrumento musical que também é peça de museu. Muitos instrumentistas querem essa segunda opção. Ele quer ter um instrumento que funciona e ainda seja uma peça de museu. Então, é muito amplo, né, o que pode ser feito com essa questão da loteria, né? E no Brasil ainda existe pouca pesquisa nessa área, né? Os alunos que estão fazendo pesquisa agora junto comigo estão sofrendo em alguns aspectos porque a gente não tem textos básicos, né? Então temos esses problemas de literatura em outros idiomas e às vezes enfrentamos problemas de que um nome de uma determinada parte de um instrumento musical não tem versão em português, não tem uma palavra em português para aquilo, a gente se bate, como vamos chamar isso, né? Então é muito amplo assim as possibilidades. E os trabalhos de pesquisa que eu tenho orientado vão... É um meio termo entre o que o aluno gostaria de fazer, né, e o que a gente consegue fazer de fato. É, você deu o exemplo da sua pesquisa com diferentes madeiras, né, e fazendo teste cego e tal. Que outros tipos de pesquisa parecida aí que estão rolando aí que você pode falar pra gente também? Teve uma pesquisa que foi do professor Igor, então já vinham alguns estudos que diziam que a madeira de IP poderia substituir a madeira de pau-brasil na fabricação de arco de violino. O professor Igor, ele é archetier, que é o especialista na construção de arcos de violino. Então, ele se propôs no mestrado dele a escolher amostras de IP que satisfizessem condições de ter propriedades parecidas, né, com a do pau-brasil, fazer uma seleção e construir 5 arcos de violino na madeira de IP. E dentro disso, houve uma série de testes de propriedades físicas e químicas e anatômicas da madeira, e houve também uma parte de uns testes desses arcos para os músicos, testes cegos, onde o músico tinha que fazer uma avaliação. Ele não sabia se era um arco de pau-brasil, se era um arco de fibra de carbono, se era um arco de IP, e no geral, né, ele conseguiu de fato produzir arcos de boa qualidade usando a madeira de IP, e esses arcos no teste cego foram bem avaliados pelos músicos, né? Então isso é um aspecto bem interessante que envolve um material de substituição. É, nós temos trabalhado também com algumas questões, digamos assim, que seria mais ciência de base, né? De escrever artigos que possam ser úteis tanto para o músico quanto para o luthier ou para o curioso, né? Então, dentro disso, definir as partes do instrumento musical, escrever o que, que é, descrever um pouco da sua história. Tem um trabalho bem interessante de uma egressa nossa, a Monique Zaczewski, que é um artigo sobre o violão. Então a gente descreve todas as partes ali, explica o que, que é cada uma delas. Indo um pouco para esse lado de ciências mais sociais, tem um trabalho de mestrado que eu estou orientando, que é do Lucas Schaffhauser, que trata do estudo do instrumento viola caipira, né, a viola brasileira, ou viola de 10 cordas, na sociedade brasileira, né, e a gente está estudando alguns indicativos de que esse é um instrumento que está mais popular ultimamente, tem mais pessoas interessadas. A gente conseguiu mostrar com alguns indicadores que aparentemente a sociedade brasileira está gostando novamente da viola, né? Que teve períodos onde ela gostou menos e agora está gostando mais. Bacana. Então, além de a gente abrir esse mundo de possibilidade aí da parte técnica, né, da luteria, a gente já abre também o final do episódio aí falando, né, desse mundo maior ainda, talvez, de possibilidades de pesquisa na área, né, o que é bastante interessante. Isso pesquisa em várias áreas, né, como você bem pontuou. Então, sim. Fica a dica para ouvintes aí em formação, né, na graduação de física, de história e tal, e de outras áreas que de repente possa ser interessante também, né, de engenharias diversas aí, de biologia também, porque não, né? Que de repente queiram trabalhar nessa área de alguma forma, achei interessante, bem bacana. Várias áreas conseguem dar contribuições, né, à luteria. Tem a vantagem e a desvantagem disso, que você depende de técnicas emprestadas de outras áreas, mas ao mesmo tempo você consegue interagir com todas elas, que é uma vantagem muito grande. Perfeito. É, eu acho que é isso, né, gente? Eu não sei nem como é que eu termino, porque acho que foi bem, bem bacana essa parte também. A gente termina assim empolgado, que tal? Nossa, super legal. Deu vontade de mudar de área. Também. Mas acho que a gente pode pedir recomendações, especialmente dos convidados aí, porque eu acho que eu não tenho especificamente agora. Mas recomendações sobre o assunto, seja, sei lá, canal do YouTube que vocês acham que seja interessante, ou um livro que vocês acham que seja bacana também. E aí, qualquer coisa, vocês me mandem por e-mail, botem aqui na pauta também pra eu poder linkar no post. Pode ser? Sim, sem problema. O Eric primeiro aí, então, fala de alguma referência sobre o tema que você acha bacana aí. Bom, o artigo que o Thiago citou, da Monique, já é uma boa referência para o estudo do violão. Então, existia um artigo sobre o violino que o próprio Thiago escreveu, e agora eu estou escrevendo um artigo sobre a guitarra elétrica, falando dos aspectos históricos, assim, e bastante da estrutura. Então, muito do que eu falei aqui tá bem descrito nesse artigo que eu tô terminando. E em breve teremos o artigo do professor Igor, que vai descrever o arco de violino e essa aplicação da madeira de IP na construção da vareta. Belezinha, então. Tem o Leonardo Guitar Project, né? Guitar Research Project, né? Que você já citou antes. Sim. Bom, de livros para um acesso inicial, assim, é um pouco difícil atualmente na luteria. Até a gente tá tentando mudar um pouco essa realidade, né? De ter algum conteúdo que seja mais básico, a gente se possa ter um ponto de partida. Eu imagino, vocês já falaram que é difícil uma literatura básica, né, sobre o tema. Todos os livros que a gente tem na biblioteca já começam um passo à frente, né, do leigo. Então, a pessoa primeiro tem que chegar e conversar com o luthier e entender algumas coisas pra começar a ler sobre isso. É isso. Tá bom. Então acho que de dúvidas e perguntas sempre vão ter mais, assim, né? Tudo que a gente aprendeu com tudo, toda essa coisa diferente de como a loteria funciona, acho que sempre dá pra perguntar mais coisa, mas acho que a gente pode ir encerrando por aqui. E eu queria pedir que vocês deixassem os contatos de vocês, porque justamente se tem mais dúvidas ou, enfim, pra que as pessoas possam conhecer também mais, melhor o trabalho de vocês, por favor. Bom, o meu contato, eu vou deixar meu e-mail, né? Então é tcf@ufpr.br. O meu contato, eu vou deixar o meu e-mail também, é eric.leal@ufpr.br. E a partir disso tem como entrar em contato com alguns outros professores acessando o próprio site do curso de loteria, que é loteria.ufpr.br. Ah, tem que colocar o www antes, senão não dá pra chegar no... Não dá pra chegar no link. Ele tem algum problema. Olha só. Nossa, esses dias eu tava debatendo com umas pessoas se o www já tinha deixado de existir ou se alguém usava. Pronto, descobrimos um. No nosso site é necessário, senão não dá pra acessar. No Dragões não, viu, galera? Muito bem, ouvintes draconianos, esse foi o nosso episódio 131 sobre loteria. Estamos aqui, Natália e Tupá, para fazer a leitura dos e-mails do episódio 130, que foi sobre restauração ecológica. E agora vamos aos recados. Então, vamos lembrar sempre que se você seja um doador do Dragões de Garagem, ajuda a gente a continuar o trabalho e ter todos os outros trabalhos juntos que compõem esse grande mundo que é o Dragões de Garagem. Então, se vocês puderem colaborar lá no Patreon, o link tá no post. Mas lembra que pelo Patreon você paga IOF, porque tá pagando em outros dinheiros, então acaba sendo melhor pra quem é de fora do país. E a gente tá mudando do PagSeguro pro Catarse, e lembrar que daí a gente tá deixando a plataforma do PagSeguro, nem todo mundo migrou ainda pro Catarse, então vamos fazer essa ajuda aí pra gente, pra entrar no incrível mundo da garagem, do Dragões de Garagem, e virar patrão aí. E aí a gente vai deixar os links no post, e são mais ou menos os mesmos valores, só que do Patreon, só que em reais. São 5, 10, 25 ou 50 reais que vocês podem doar. E, claro, não vamos esquecer que toda quinta a gente tem as cientirinhas do nosso querido Marco Merlin, tão arrasantes. Exatamente. A de hoje tava muito boa. De hoje, do dia que a gente tá gravando. O que é um mistério. Agora vão, um mistério. Agora vamos saber que a gente tá gravando numa quinta. Ah, nossa. A agenda do Dragões Garagem foi revelada. E vamos lembrar dos outros podcasts da casa, que tem o Trabalho de Mesa, que é quinzenal, que voltou aí há pouco tempo. Tem o nosso programa no YouTube, Notícias da Garagem, que vai ao ar todas as sextas-feiras, com a presença do Cupim, da Tabata, do Luan e do Fábio, e a edição do Renan Martins, apresentando um programa, assim, com notícias rápidas sobre as descobertas da ciência que estão se destacando pelo mundo. E a gente tem o Arte Ciência, que é o nosso mais recente programa, que sai no feed do Dragões, que é um projeto do Cupim em parceria com o João Silveira. E ele sai uma vez por mês lá no nosso feed mesmo. E claro, vamos agradecer, mandar um abraço geral para os novos mecenas, justamente porque a gente está trocando de plataforma, tá um pouco difícil da gente saber exatamente quem que é novo, quem que não é, então a gente não vai citar os nomes específicos, mas abraços e muito obrigado por serem mecenas. Sim, muito, muito obrigada. E lembrando que, como a gente falou na última leitura de e-mails, é agradecer aos mecenas e agradecer a todo mundo que tem mandado o feedback sobre os episódios, que a gente tá pedindo sempre mais. Mandem e-mails, mandem mensagens, mandem, enfim, direct messages no Twitter ou no Facebook, que a gente gosta muito de ouvir as percepções de vocês. E também abraços pra quem mandou e-mail ou comentou no site, na página do Facebook sobre o episódio, que a gente não vai ler absolutamente todos. Então um abraço pro Felipe Viveiros da Rocha, que comentou na página do episódio, lá no site, sobre ter gostado muito do episódio e o fato do episódio ter esclarecido várias questões sobre reflorestamento e restauração ecológica. Muito obrigado pelo comentário, todos os comentários deixam a gente feliz. Sim, nessa linha eu vou ler o e-mail aqui da Lívia Maria Ribeiro da Rosa, que falou pra gente: oi, eu sou a Lívia, graduando de Geologia na Unipampa, e vim agradecer pelo último programa de restauração ecológica, pois preciso fazer um trabalho analisando toda a lei ambiental com prós e contras, e esse episódio me será extremamente útil. Abraços, Lívia Rosa. Poxa, Lívia, muito obrigada, e que bom, a gente fica feliz por poder ajudar, não só divulgando a ciência, mas poder ajudar em projetos específicos aí pra vocês, e abração pra você também. Nossa, eu achei muito fino conseguir ajudar em trabalhos, assim, muito legal. Eu acho bastante promissor. E o próximo e-mail do Gabriel Diedrich, ou Diedrich, não sei o que falar, desculpe pelo seu sobrenome estar errado, e ele fala assim: olá, docinhos, eu sou o Gabriel, tenho 21 anos, e sou estudante de Sistemas da Informação em Foz do Iguaçu. Nesse episódio, o Bateman falou que falou do uso de eucaliptos para restauração ecológica, e como após a saída das braquiárias, outras plantas começam a crescer. Já no episódio de retrospectiva, o 121, alguém, eu acho que a Bárbara, falou que as folhas do eucalipto têm uma ação planticida, impedindo o crescimento de outras plantas na área. Então eu não entendi direito como isso funciona. Então, Gabriel, eu sou como historiadora, eu também não entendi direito exatamente como isso funcionaria, mas eu acredito que a ideia, a gente vai responder melhor por alguém que entende de verdade do assunto, vai responder pra você por e-mail. Mas eu acredito que a ideia é que os eucaliptos estejam lá. Como ele falou, tinha sido um experimento numa área muito pequena e muito controlada, e a ideia era usar os eucaliptos por um tempo, só pra matar as braquiárias, e eu acredito que esse efeito planticida do eucalipto não dure muito depois, e daí por isso que você funciona ele pra matar as braquiárias, e depois você coloca outra, você corta os eucaliptos, usa a madeira pra outras coisas, e tem a área restaurada. Imagino que seja por aí. Mas a gente vai te responder direitinho, com alguém que saiba de verdade do assunto. É, mas essa historiadora tá com tudo, viu? Acho que não tem nenhum outro podcast com uma historiadora assim, tão eclético. Imagina. E daí ele continua e-mail. No mais, adorei o formato do Fronteiras do Sexo e quero mais episódios assim. Eu também quero mais episódios assim. Sempre tive interesse. Todos queremos. Sempre tive interesse pelas biológicas, medicina, foi minha primeira escolha, mas acabou não dando muito certo. Já estou me planejando pra fazer mais na área de ciência básica, biologia ou química. Valeu, um plus pro Tiene. Também aumentaram bastante o meu interesse pelas humanas e como estava num momento tranquilo do meu curso, acabei ficando bastante íntimo das prateleiras de psicologia e sociologia da biblioteca. Tive até algumas ideias pro meu TCC. Beijos e abraços pra todos, vocês que deixam minha viagem de uma hora e meia pra faculdade muito melhor. Vida longa e próspera. Ah, que fofo. E ainda mandou a mãozinha. É, vida longa e próspera, respondo no mesmo. Tava inclusive vendo Star Trek antes da gente gravar aqui. E o Renato Fonseca escreveu: prezados, muito legal a escolha do tópico. Foi um aprendizado conhecer o histórico brasileiro na área e saber que o processo é bem mais antigo do que sugere o senso comum. Eu sempre achei que essa era uma preocupação do século XX. Também foi muito legal ver as técnicas de restauração comentadas por outras fontes. Eu trabalho na Embrapa e nos últimos anos já fizemos alguns trabalhos sobre o assunto por aqui, como uma cartilha, uma animação e um jogo de tabuleiro, que vou levar para as escolas do DF. O que tornou a parte sobre o Cerrado ainda mais interessante. Atenciosamente, Renato Berlim Fonseca. Poxa, legal, Renato. E legal você dividir também esses trabalhos que já foram feitos pela Embrapa com a gente. É muito legal e, inclusive, todos eles, sempre que se usa jogos, jogo de tabuleiro, essas coisas, eu me empolgo. Eu acho muito interessante poder usar essas outras ferramentas, né, para transmitir conhecimento. É, de maneira lúdica, digamos, e interativa. Uhum. É, e muitas vezes acaba ajudando a fixar mais, né? E o próximo e-mail é do Renato Silva, e ele fala: dragonianos, ouvi o primeiro podcast de vocês, As Fronteiras do Sexo. Achei fabuloso, agradável de ouvir, interessantíssimo, fundamentado, esclarecedor. Nossa, até perdi o fôlego. Estão de parabéns pelo trabalho. Passarei a divulgar os meus alunos para aumentar o alcance da divulgação científica de qualidade. Abraços e sucesso. Olha, Renato, a gente agradece muito todos os elogios. Ficamos, assim, emocionados até. É, esse episódio teve uma repercussão muito bacana. Pois é, foi muito legal, né? Espero que você goste dos outros episódios, que o modelo é um pouco diferente, mas ainda assim, são divertidíssimos também. É, e sempre bom também pra aumentar o alcance da divulgação científica, como ele mesmo falou. E o de qualidade a gente agradece ainda mais. Com certeza. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de curtir nossa página no Facebook, facebook.com/dragõesdegaragem. Acompanhe o Dragões no Instagram, @dragõesdegaragem. Assinem e avaliem nossa conta no iTunes, e o link vai estar no post. E o nosso feed também, que vai estar no post. E muito importante, nos mandem e-mails. Vocês não têm noção como todo mundo da equipe fica empolgadaço quando chega e-mails. Para contato@dragõesdegaragem.com. E lembrando que a nossa conta no Twitter é @dragõesgaragem. A minha conta é @nataliaguiar_cs. E a minha conta é @tupaguerra. Tudo junto, assim, sem grandes firulas. É isso aí. Tchau.